Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Olá pessoal, o Weekend Cast está de volta, é isso mesmo. E a gente voltou por uma causa muito justa, por um motivo muito nobre, que foi a Imperatriz Furiosa que nos convocou para essa reunião. E estamos aqui eu, Aline, Gisele Souza. Oi, gente. E Lady Sibila. Furiosa, furiosa, furiosa. Bem, como vocês já devem ter percebido, nós vamos falar sobre Mad Max, A Estrada da Fúria. Logo um episódio cheio de spoilers, tá? Então, se você ainda não viu o filme, favorite, ouça depois. Ou se você não se importar com spoilers e já quiser se preparar para esse filme, vem com a gente. Meninas, primeiro de tudo, eu queria saber se vocês já conhecem a saga, que é uma saga dos anos 80, se vocês se lembram dos filmes. Eu assisti o primeiro filme tem um tempo já, não eu lembro muito vagamente, mas a maior lembrança que eu tenho de Mad Max é a Tina Turner. Eu basicamente só lembro disso, do Mad Max e a Cúpula do Trovão, mas eu não lembro da história. Então, assim, pra mim esse filme é meio que isolado. Pelo menos eu vou comentar esse filme como se fosse uma obra solitária, independente. Eu me lembro muito, muito mal dos dois primeiros filmes. E do terceiro eu me lembro melhor, porque, claro, temos a rainha Tina Turner, que rouba a cena do Mad, né? Ela é incrível. Incrível. E aquela frase, dois homens entram, um homem sai. Aquilo ficou na minha cabeça. Então, mas foi como a Aline disse, esse Estrada da Fúria, ele tem o mesmo arco narrativo dos outros, mas é um enredo separado. Uhum. Então, é como se fosse uma esfera totalmente diferente do anterior. Eu não entendi muito bem se ele é uma continuação, porque parece uma continuação tão distante, né, dos primeiros filmes. Eu também achei. Eu classifiquei mais como uma releitura daquele universo, né? Ele pegou a essência do personagem principal, colocou ele nesse universo que está mais desenvolvido, parece mais claro, né, do que nos outros Mad Max. Mas foi legal usarem o Tom Hardy, primeiro pela cara de doido que ele tem, e depois porque usar o Mad Max como personagem jovem, mesmo tendo toda essa trajetória que o Mad Max já teve, meio que iguala o personagem, assim, meio que um James Bond, sabe? Uhum. Apesar de que o Cúpula do Trovão, ele acontece uns 15 anos depois do Mad Max 2. Eu até cheguei a pensar que aquele local é o Vale Verde, né? Uhum. Eu cheguei a pensar que esse Vale Verde, ele era aquele oásis que aparece no Mad Max Cúpula do Trovão, em que aqueles garotos moravam. Sei. Só para situar, talvez, o pessoal, deixa eu escrever rapidamente a sinopse dos primeiros filmes. Porque a gente vai falar, o Oasis, o terceiro filme, a galera pode ficar meio perdida, né? Até porque eu acho que a gente tem muitos ouvintes jovens que nunca viram os filmes. Os novinhos. Eu acho que vale descrever. Bom, eu tentei reassistir o primeiro filme pra lembrar. E, assim, no dia eu não consegui assistir, eu achei que o filme envelheceu pra caramba. Pra mim, ele não tem um ritmo legal. Foi até uma dica que eu ouvi num outro podcast, essa que eu acho que é válida. Reassista o segundo e o terceiro filme e depois você volta para o primeiro. Porque no primeiro filme, esse mundo pós-apocalíptico, ele ainda está muito no começo. Então, a gente vê o mundo como ele é, como a gente conhece, né? Tem sociedades, tem casas, tem famílias. Só que já existe algum elemento de caos jogado ali naquele mundo. É, a gente vê isso pela violência das gangues de motoqueiro, né? Tem alguns elementos soltos na história que você consegue perceber esse caos. Né? O Max, ele é um policial. Tem um determinado momento que ele entra na delegacia e a delegacia tá toda zoada, sabe? Tá toda quebrada, destruída. Então, no primeiro ato do filme, na verdade, o Max está caçando esse líder da gangue de motoqueiros. E no segundo ato, o filme vira um filme de vingança, porque os motoqueiros matam a família dele, ele tinha uma esposa e um bebezinho, e ele vai atrás desses caras, né? E no segundo filme, aí não, aí o George Miller já tinha feito sucesso com o primeiro filme, ele já ganhou um orçamento mais robusto, e ele conseguiu fazer aquilo que ele gostaria de ter feito no primeiro, que era esse mundo pós-apocalíptico, né? A Terra já está devastada, e eles explicam também que essa devastação ocorreu após uma crise energética e uma guerra mundial. Porque também, se você situar na história, esses filmes, eles estavam no meio da Guerra Fria, né? Então existia um medo muito grande de uma Terceira Guerra Mundial. Esse era um tema muito recorrente. O Max, após perder a família dele, ele parte sem rumo dentro do Outback australiano. Que essa franquia é uma franquia australiana, esqueci de falar isso. Então achei a história do segundo filme muito parecida com a da Furiosa, do Fury Road. Porque ele se junta a um grupo de sobreviventes que está fugindo para o litoral, por causa de um conflito que existe com um líder de gangue, que é o Lorde Humongous. E assim, se você pegar esse plot básico e olhar para o Estrada da Fúria, é muito parecido, né? Sim, verdade, é uma fuga, né? É, e o personagem meio que cai de paraquedas nessas histórias, né? Nem sempre são histórias dele, assim. O Max é um peregrino, né? Então ele cai nas histórias dos outros e age nas histórias dos outros. A gente vê isso assim bem nítido. O 3, que é o Além da Cúpula do Trovão, ele é considerado o mais fraco da franquia por causa do segundo ato do filme. No primeiro ato, o Max chega até a comunidade de Battertown, que é onde está a vilã, que é a Tina Turner. E Battertown é uma cidade que vive de trocas, né? E o Max não tem nada para trocar, então ele acaba sendo usado como um desses gladiadores que vão lutar até a morte. Só que ele se recusa a matar o oponente dele. E aí ele é jogado no deserto. E quando ele já está prestes a morrer, ele é resgatado por um grupo de crianças selvagens que acreditam que ele vai levá-los até uma nova terra. Mas será que as pessoas não criticaram isso justamente porque o Mad Max, nesse filme, que eu não lembro, ele teria deixado de ser o herói que combate, que muda a coisa para ser salvo por crianças ainda? É uma possibilidade. É um bom questionamento. Acabou que o George Miller, ele conseguiu fazer uma coisa que é muito rara, que é pegar uma franquia que estava 30 anos esquecida no tempo, recriar de forma que não esmerdalhou a coisa toda, entendeu? O que é muito Gostei difícil, o que de a gente vê esmerdalhar. normalmente. O que a gente Sensacional. vê é pegarem uma história que, né, é consagrada, que é um clássico, reviverem ela para acabar com tudo, né? E não foi o caso, eu acho, desse do Estrada da Fúria. Eles mostraram que eles têm um motivo para trazer de novo essa história. E muita gente duvidava, né? Você já estava esperando o lançamento desse filme? Eu não. Eu só fiquei sabendo desse filme quando já tinha os cartazes, assim, sabe? Eu, oxi, Mad Max, o que que tem a ver? Eu já tinha visto há um bom tempo atrás, eles falando sobre a pré-produção, falando da dificuldade que foi, que e voltava com o Mel Gibson, ele queria, não queria, e vai e volta, e não mija nem sai da moita. E aí eu me lembro Me lembro da Charlize Theron com o cabelo bem curtinho, né? Falando, ah, as gravações de Mad Max terminaram, foi feito na Namíbia e etc. Então eu já estava aguardando. E eu pensei, falei, poxa, um filme novo da franquia Mad Max, porque eu sou muito fã da Cúpula do Trovão, apesar de considerarem um filme fraco, eu adoro aquele filme. Adoro, inclusive a música, eu sou apaixonada pela música. Então, quando anunciaram que ia sair, eu falei, opa! Né? E ter Charlize Theron num filme, meu Deus, essa mulher é incrível. E realmente foi um filme que eu achei que quebrou muito padrão de filme de ação que a gente vê por aí. O George Miller, cara, ele foi muito certeiro nas escolhas que ele fez para esse filme, porque ele conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil no cinema contemporâneo, que é criar um novo clássico. Sim. Se a gente pensar Então, nos ela tem grandes aqui. clássicos do cinema, a gente vai pensar em filmes que estão situados há 20, 30 anos atrás, né? Com algumas exceções. Por exemplo, eu acho que Matrix é um clássico do cinema de ação, que foi há 15 anos atrás. A gente tem muito cine pipoca. Uma ação vazia, né? Que nem o Michael Bay faz, por exemplo, com Transformers. Por isso que eu saí do cinema com essa sensação, cara. Esse filme, daqui a 20, daqui a 30 anos, a gente ainda vai estar falando dele, a gente vai estar resgatando ele como referência dessa época, né? Porque tecnicamente ele é perfeito, sabe? Ele é um filme lindo, é um filme que te envolve e é um filme que é, sei lá, 2 horas de perseguição de carro. E eu nunca pensei que eu fosse ser conquistada por um filme com essa premissa, sabe? Que eu não ia dormir nesse tipo de filme. Mas é um filme que te envolve em todos os aspectos possíveis, tanto na história quanto na estética. O filme inteiro cheira a gasolina, né? Toda a franquia Mad Max sempre teve esse componente da estrada. E de repente você tem um filme que carrega toda uma crítica pesada a respeito de exploração, tanto sexual quanto do ser humano em si. E as cenas de ação que não são maçantes, todo componente de Mad Max parece que está tudo assim, é uma engrenagem que funciona inteira, do começo ao fim. Ele é um filme que a ação fala muito pelo filme. Você tem poucos diálogos, você tem poucas conversas entre os personagens, os protagonistas são muito caladões. E você conhece os personagens através das ações deles, muito mais do que daquilo que eles falam. O filme ele não te dá tudo muito mastigadinho, né? Tudo muito pronto. Então você sai do cinema com questões. O filme é bom, você assiste, você gosta do filme, mas quando você sai do cinema, você acaba gostando ainda mais do filme pelas reflexões que ele carrega, que ele faz com que você tenha. Quantos filmes de ação a gente pode ver que conseguiram fomentar um debate tão grande? É Né? verdade. O último que eu Quantos? me A lembro gente. realmente foi Matrix, que levou É. a esse grau de questionar a sociedade, sabe? Eu acho que vale a pena a gente descrever brevemente a sinopse do filme. É uma continuidade do universo, né? Porque é um mundo completamente devastado, destruído, é um deserto empoeirado, sem água, sem comida, com grupos pequenos, né? Pequenas cidades, pequenos agrupamentos, com pessoas doentes, com pessoas com fome, com pessoas sendo exploradas. Então, o cenário é de completa desolação. Mas também não fica explicando muito como chegou nesse ponto, sabe? Que é uma coisa que eu acho que se repete nos outros filmes do Mad Max, né? De não dar todas essas respostas de como ficou assim e tal. Simplesmente contar a história. Tem também a questão de ter uma liderança meio ditatorial, né? Dessa pequena cidade que se escolhe como foco da história, que é comandada pelo Immortan Joe, que é um cara que comanda toda uma cidade que fica tipo num oásis, vamos dizer assim, uma montanha, que tem água, que ele consegue ter plantas, que ele consegue ter várias coisas, e ele comanda tudo aquilo, é a grande riqueza. E ele, por ter todo esse poder, ele consegue explorar as pessoas. Ele tem escravas sexuais, ele tem mulheres que servem para ele de parideiras, né? Ele mantém mulheres presas que ordenha elas, e o leite de mãe, né, também é uma das grandes riquezas, né? É porque é um dos poucos alimentos viáveis nesse tipo de mundo. Então, a história parte desse ambiente, e nós temos uma mulher que trabalha para o Immortan Joe, que é a Imperatriz Furiosa, que ela tem uma missão de levar um comboio para outra cidade, para trocas, alguma coisa assim. Só que, na verdade, ela está resgatando as 5 noivas que eram mantidas escravas por ele. Então, a premissa do filme é essa: uma mulher resgatando outras mulheres para fugir desse contexto de exploração e irem para a terra prometida delas, né? Para a terra natal da Imperatriz Furiosa. E, tipo, dá pra contar a premissa do filme sem colocar o Max no meio, né? O que é mais impressionante, porque o Max, ele simplesmente entra no meio dessa história por acaso, porque ele foi capturado, no início do filme ele é capturado pelos War Boys, que são, né, o secto do Immortan Joe, pra servir como bolsa de sangue, que ele é doador universal, servir pra repor o sangue dos guerreiros, né, que... dos War Boys em batalha. Então ele acaba entrando nessa de gaiato, porque um dos War Boys, na perseguição que vai impedir a Imperatriz Furiosa, ele leva a bolsa de sangue, que no caso é o Max. Então, assim, é totalmente por acaso que ele vai parar nessa história e acaba aí se juntando à Imperatriz Furiosa na fuga e na jornada dela, né? Até o nome do filme pode ser Mad Max, mas o filme é da Imperatriz Furiosa. Aliás, Estrada da Fúria, eu acho que já faz uma referência a isso. Esse rapaz que levou ele junto, que na verdade era um dos War Boys que trabalhava pro Immortan Joe, ele muda de lado, né? Ele acaba também entrando no grupo da Furiosa, que é o Nux. Sim. Que é um personagem que eu considero um dos melhores personagens do filme. Oh, what a day! What a lovely day! Vocês consideram que Mad Max é uma distopia feminista? Sem dúvidas. No contexto do filme de ação, ele é, sim, um filme de ação que contém uma distopia feminista. A gente tem uma protagonista mulher, a gente tem questionamentos em relação ao papel da mulher nessa sociedade, e como... as distopias, no geral, elas costumam ser uma extrapolação da realidade que a gente já vive, né? Então, a gente já vive uma realidade que as mulheres são exploradas sexualmente, de que as mulheres são usadas como propriedade. Ele até fala, o Immortan Joe, né? Essa é minha propriedade. Então, ela é feminista nesse sentido de trazer essas questões de gênero, né? E por ter algumas revoluçõezinhas, né, nos clichês que geralmente são usados no cinema em relação à mulher. Tipo, a Imperatriz Furiosa, ela não é o interesse amoroso do Mad Max, né? Não existe um casal ali. Porque isso é uma coisa que também me irrita em Hollywood, é que tudo eles têm que meter um romance. Sim. Tem algumas pessoas que falam, ai, ficção científica, não tem que fazer crítica social, você pode usar... a realidade, outro tipo de ficção para fazer. Bom, se a gente não pode fazer crítica social, vários clássicos e vários sucessos de ficção científica caem por terra. Sim. Porque o que a gente mais tem é clássico fazendo crítica. E eu tenho certeza que essas pessoas leram 1984, Admirável Mundo Novo, são todas com crítica. Mad Max faz, além de ser um filme de ação, além de ter uma mulher como a Furiosa, fazendo resgate de outras mulheres, a gente tem a questão do gênero. Sibila, você conhece alguma outra distopia feminista que não Mad Max? Eu não me lembro. Não me lembro mesmo. Porque o foco sempre é o herói, a moça sempre é o romance, ou é alguém que ele tem que resgatar, é alguém que ele tem que salvar. Esse filme, a ação, é centrada numa história de mulheres, né? Numa história feminina. Fora isso também, eu acho que Mad Max ele é feminista porque o George Miller ele escolheu se cercar de mulheres, né, nesse projeto. Não só as atrizes que interpretam as personagens, mas, por exemplo, ele pediu a consultoria da Eve Ensler, que é a autora do livro e da peça Os Monólogos da Vagina, que é uma peça que trata de assuntos como menstruação, mutilação genital, estupro, sexo, enfim, vários temas que são temas femininos, né? E por causa dessa peça dela, que foi um enorme sucesso, que já foi traduzido para mais de 40 línguas, já foi exibido em mais de 140 países, ela foi capaz de ter contato com histórias de mulheres assim, no mundo inteiro, né? Não só no país dela, não só nos Estados Unidos, mas em todos os continentes do mundo. Ela tem uma visão muito global da situação da mulher. A gente sempre cobra que a gente quer ver mulheres escrevendo mais sobre mulheres, a gente quer ter uma visão um pouco maior de mundo a respeito de mulher. E o George Miller pegar a autora de Monólogos da Vagina para ter essa ajuda, esse know-how, foi brilhante. Que outra produção a gente vê fazendo isso? Se preocupando em retratar de uma maneira mais real, mais fiel? Você não acha? Eu li uma entrevista do George Miller falando que, a princípio, a Imperatriz Furiosa não existia no roteiro original dele. Só que quando ele parou para analisar, ele pensou: poxa, mas esse cara aqui, que é o meu personagem principal, o Max, vai lá libertar as esposas de um outro homem? É uma coisa muito machista. Ele se deu conta disso, entendeu? Que seria muito machista fazer Que um filme foda. assim. Então, ele seria a personagem da Imperatriz Furiosa porque ele percebeu que só uma mulher poderia ter essa missão. Elas se veriam como iguais, né? Elas teriam uma empatia verdadeira uma pela outra, não seria uma coisa condescendente. Ele inseriu uma sororidade que a gente não vê em outros filmes. Em outros filmes, a gente tem, em geral, quando tem mais de uma mulher, elas vão competir entre si. Ou então não, nem vão ter contato uma com a outra, né? Para terminar, assim, o rol de decisões acertadas dele, que não são poucas, né? Mas eu acho que essa foi muito boa também. Ele colocou a esposa dele para fazer o corte final do filme. Deem um Oscar para essa mulher, gente, pelo amor. E foi até uma coisa que me chamou muito a atenção na cena de crédito, o nome de uma mulher em destaque na edição de um filme desse, sabe? Caraca! Eu acho que isso explica Exato, muita é coisa, exatamente. sabe? Uma sensibilidade, um olhar diferente. Porque por mais que o Jorge Miller tenha dirigido, a direção e a edição juntas, elas passam uma perspectiva para quem está assistindo. E eu acho que faz parte do Mad Max essa perspectiva feminina também. Mad Max, ele não é só feminista em sua história. Ele é feminista na sua trajetória como produção de um filme, entende? O que eu mais espero de A Estrada da Fúria é que ele sirva de inspiração para outras produções com essa mesma pegada. Porque, infelizmente, o que a gente mais vê de filmes de ação, ainda mais envolvendo distopia e mundos detonados, é sempre mais do mesmo. Porque o mercado está aí, a gente está consumindo esse tipo de produção. Até gente que nunca pensou em assistir um filme de ação está indo ver A Estrada da Fúria. Então, se eles não perceberam que isso é um filão que tem gente carecendo de produção, acho que agora está mais do que nítido, né? Eu acho que as histórias das mulheres, elas ainda não foram contadas plenamente da mesma forma como as histórias dos homens já foram contadas. Esse é um filão que pode ser muito, muito interessante para Hollywood, como renovação mesmo na produção cinematográfica. E foi muito bom Estrada da Fúria ter vindo imediatamente após a Era de Ultron, depois de toda aquela crítica imbecil, de todas aquelas ofensas em cima da Viúva Negra, a gente ter uma Furiosa logo em seguida. A cada dia parece que diminui um pouco mais esses argumentos da indústria contra as mulheres, porque a gente vê que nos últimos anos tiveram filmes extremamente lucrativos com protagonistas femininas. Por exemplo, Malévola, teve o Lucy, que é um filme que eu não gostei, mas que fez 400 milhões, entendeu? Essa coisa de que mulher não vende, mulher não faz filme bom, isso não é mais verdade. A indústria parece que se viciou num modelo e foi repetindo, com uma mulher ou outra, ou duas competindo pelo amor do cara, e foram repetindo. Toda vez que tem alguma coisa que foge da esfera e que faz sucesso, eles consideram aquilo como uma anomalia, e não como uma coisa esperada de uma indústria que sempre nega um entretenimento para nós, enquanto que para os homens já tem muito, já está saturado, já está cheio. Exatamente. E tem outra coisa que é, ai, protagonista feminina, vai ser um filme para mulheres. Como se homens não pudessem se inspirar com a Imperatriz Furiosa, sabe? Porque mulheres podem ter heróis, e eu tenho, vocês também têm heróis que vocês se identificam, que vocês gostam. Por que que os homens não podem se identificar com heroínas também? O que é mais uma coisa que volta na Viúva Negra, né? Porque, por exemplo, todo o marketing que foi feito em volta de Vingadores excluiu a Viúva Negra. É, A as justificativa mentiras, da né? Disney até que, tipo, eles falaram que priorizam o público feminino em outros produtos, né? Que aí é o quê? Princesas. Como se os garotos também não pudessem gostar da Viúva Negra? Como se as garotas não pudessem gostar de Avengers? O que é extremamente contraditório com a direção que a Disney tem tomado nos filmes de princesa, né? Que é o de empoderamento maior das mulheres, de ver mulheres em novos papéis, né? Que não apenas o da princesa que precisa ser salva pelo príncipe. Esse empoderamento da Disney também não sai do mais do mesmo, porque é no mundo de fofurinhas, um mundo mágico, idílico, tem um enredo com bruxos e fadas e etc. Aí quando você tem um enredo de uma mulher metendo a porrada em alienígena, aí de repente você não pode ter um marketing em cima dessa personagem. Então ainda é um marketing tendencioso, né? Estão restringindo até as formas de lucro. É burro. You want to get through this? Pick up what you can and run. Esse é um filme que ele também promove o empoderamento feminino, né? Vocês concordam? É, se eu imagino que se fosse um filme em que o Mad Max resgate as meninas, não ia estar o bafafá todo que o filme gerou, né? Mas o fato de você ter mulheres que estão participando da ação de uma libertação, de fugir de uma situação de exploração, assim, optar por não ser mais uma mercadoria, isso é um empoderamento. Porque no que isso é diferente da exploração do corpo feminino atualmente? E a Furiosa, ela não era uma salvadora da pátria. Ela resgata, mas minha filha, se vira aí. Que mesmo aquelas meninas frágeis, que até me incomodou um pouco, sabe? Das noivas que foram resgatadas, elas são, têm um corpo bem de modelete e tal, são bem magrinhas, né? Tem aquela coisa delicada. Mas até depois pensando, eu. Faz sentido, né? Porque elas eram exploradas, é um ambiente de escassez, de fome, né? Elas têm que ser bonitas porque elas foram escolhidas pelo Immortan Joe para criarem filhos perfeitos e tal. Mas elas conseguem revelar cada uma força diferente. Eu acho que tem uma cena muito simbólica e importante nesse filme, em que as mulheres estão tirando seus próprios cintos de castidade, né? E essa cena, ela é interessante porque antes a gente não tinha visto as esposas do Immortan Joe inteiras. A gente viu elas espremidas no carro de guerra, né? E depois, quando a gente tem a visão delas completas, elas tomando água, tomando um ar e com aquele alicatão cortando o cinto, é uma cena de chocar. É como se dissesse, nós não vamos mais ser oprimidas aqui, acabou. Plá. E ela corta e o cinto cai. Tem vários simbolismos legais, né, no filme. Eu queria reparar em um que para mim foi muito forte. Até queria fazer um paralelo antes com um filme que talvez não tenha nada a ver, mas que é o Avatar, que tá rolando uma guerra entre seres de outro planeta e os humanos e tal. Tem o herói, o homem branco, que entra no meio da história e acaba liderando o outro lado, né, dos alienígenas, que fazem meio uma metáfora aos indígenas, né? E ele acaba sendo redentor e salva todo mundo e é considerado líder, né? Porque os alienistas não poderiam eles mesmos liderar. E o que acontece no Mad Max é o contrário. E a cena que eu queria destacar é a cena lá pro final. Eles já estão, cada um com sua motoca, e continua fugindo pra frente. E aí o Max chega e fala, gente, mas olha só, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, porque lá a gente, voltando, a gente sabe que vai ter água, que vai ter comida e tal. Só que ele não faz isso como eu vi que foi feito no Avatar, né? Tipo, vamos fazer assim agora, e eu sou líder e tal. Ele propõe, porque ele sabe que a líder ali é a Furiosa. Então, no momento em que ele estende a mão, tipo, e aí, o que que você acha? E ela pensa, realmente, pode ser jogo isso? E eles dão as mãos ali, ele no reconhecimento de respeito à liderança dela, e ela no reconhecimento de parceria, sabe? Que ele tá ali pra ajudar. Então aquela cena pra mim é muito forte, porque reconhece que a líder é a Furiosa. E de que o herói não tá ali pra ser o líder, pra redimir, sabe? Todo mundo. Mas que ele cumpre ali o seu papel, ele faz o que ele pode. Essa cena é genial, né? Muito boa. Uma coisa interessante da Furiosa é que, a princípio, a gente pensa nela como uma personagem feminina forte, clássica, que a gente já viu tantas vezes em vários filmes, né? Mas essa cena, por exemplo, ela mostra que a Furiosa, ela é uma líder, mas ela é uma líder colaborativa. Ela aceita a ajuda dos outros, ela aceita sugestões, ela revê seus posicionamentos, entendeu? Então, eu acho isso muito importante num personagem que está à frente de um projeto, à frente de uma missão. Isso é foda mesmo. E quebra um pouco não só a questão do clichê da heroína forte, mas do protagonista no todo, porque todos os protagonistas, eles querem liderar sozinhos, querem fazer o que está na cabeça deles. É verdade. Talvez ele possa aprender com a Furiosa, que dá para comandar com a ajuda dos outros. E, assim, voltando um pouquinho na cena dos cintos de castidade, eu só queria mencionar que o tema da objetificação, ele é mais amplo, né? Esse filme, ele não se restringe à objetificação sexual feminina. Tem também a questão da objetificação daquelas mulheres que a Sibila mencionou, que estavam sendo ordenhadas, né? Uma cena, assim, que para mim é chocante, que eu fiquei, nossa, eu acho que se eu vivesse naquele universo de Mad Max, provavelmente eu não estaria no caminhão da Furiosa, eu estaria sendo ordenhada, né? Porque são mulheres gordas, que a gente visualiza elas nuas, sentadas, totalmente passivas, né? Não tem reação. E sendo ordenhadas mesmo, como se fossem vacas, né? E isso faz a gente pensar também no nosso dia a dia, em como a gente valida o consumo de alimentos derivados de animais, né? E se a gente recebesse o tratamento que a gente oferece para os animais? Essa é uma questão. Será que elas são mantidas grávidas, uma gestação atrás da outra, para manter o leite materno funcionando? Ou elas são injetadas com algum hormônio para manter a lactação sendo produzida constantemente? É que é mais uma coisa que realmente fazem com os animais, né? Eu imagino que elas teriam os mesmos problemas que as vacas, com tetas inchadas, rachadas, infeccionadas. As mamas teriam os mesmos problemas. Gente, que visão horrível. E você acha que essa cena, que é uma cena breve até, né, que mostra as mulheres gordas nessa posição, você acha que reforça algum estereótipo relacionado às mulheres gordas? Eu acho que não, porque eu nunca vi assim uma mulher gorda nessa situação de objetificação tão gritante, entendeu? Mas claro, as mulheres gordas também são animalizadas. Se você pensar nos adjetivos que são usados para definir as mulheres gordas, né? A Dilma tá aí, é um belo exemplo. Tem um monte de gente chamando ela de vaca, de baleia, não sei o quê, entendeu? Então, existe essa comparação, sim, da mulher gorda com um animal. Mas eu não, também não sei se chega a ser um estereótipo, porque não costuma ser visto isso no cinema. E eu acho que, mesmo que fosse um estereótipo crítico, entende? Ele não reforça o estereótipo, ele critica. Entendi. Enfim. E uma outra questão também são os próprios borbóis, né, É gente? verdade. Que eles também são usados como objetos, né? Eles são armas de guerra do Immortan Joe. Exato, e eles sofrem uma lavagem cerebral, né? Porque eles topam qualquer parada, porque morrer para eles é uma honra, porque eles acham que eles vão ressuscitar em Valhalla, né? Que é muito parecido com o que acontece com os grupos terroristas, né? Que recrutam jovens. É a mesma coisa, é impressionante. Eu acho que a palavra alucinado acho que define bem. Eles se definem como kamikazes. Não estão nem aí. Desde que aquela morte lhes traga uma glória para eles partirem para um universo diferente, para irem para o Valhalla. E é legal apresentar isso do ponto de vista de uma sociedade ocidental. Porque a gente sempre fala, ah, os terroristas islâmicos, ah, olha, todo mundo de louco, mundo de doente. Ah, mas agora a gente tem um contexto com caucasianos, com homens brancos. Agora que você falou em caucasianos, eu lembrei que uma coisa que me incomodou muito é o fato de que todos os war boys são brancos, né? Me parece que existe também um contexto de uma busca de uma raça perfeita, uma raça ariana. É tanto que tem aquela cena horrorosa da cesariana, em que eles veem que era um menino e ele era perfeito. Então é como se ele estivesse escravizando essas mulheres por tanto tempo em busca do ser perfeito. Isso é uma clara visão de um mundo ariano, né? E é curiosa também essa questão de celebrar o fato de que quem nasceu é menino, né? A gente tem algumas culturas do mundo, ainda hoje, essa celebração de buscar sempre um filho homem, um filho que vá perpetuar o legado do pai, né? Que vá manter o nome da família adiante. E muitos países ainda fazem o abortamento de fetos femininos, né? Sim. E você tem uma cena daquela cesárea que eu achei, nossa, assim, pelo menos ele manteve o foco longe, né? Você não tem uma exploração do corpo morto da mulher. É horrível, horrível. Acho que é uma das cenas mais chocantes que eu já vi, sabe? A forma totalmente desumanizadora como a mulher foi tratada na hora do parto. Como se ela já tivesse vencido a função dela, né? Como se a memória dela não vale a pena chorar por ela, não vale a pena. É, exato. Vocês falaram dos arianos, da raça pura, que eles estão buscando a raça pura, que todos são brancos. E no filme realmente todos são brancos, né? Com algumas exceções. Mas não tem pessoas negras, né? É mais um futuro distópico em que não tem pessoas negras. Foi uma coisa que me incomodou, mas eu acho que também abre uma questão, é por que vocês acham que não tem essas pessoas negras? É um recorte daquela sociedade em que eles buscavam alguém perfeito, e esse alguém perfeito deveria ser branco? Ou é um descuido mesmo? Olha, eu acho que as pessoas negras estão naquele grupo de pessoas que estão vivendo ali próximo de Cidadela e que servem como, sei lá, como povo de Cidadela, né? Eles não foram elevados à categoria de war boys, né? Eles são aquela massa de pessoas, entende? Eu acho que eles não galgam novos postos nesse recorte do filme que é a Cidadela. São mostrados no do modo como hoje a sociedade se apresenta. A gente não vê propagandas com negros, a gente não vê protagonistas negros. É muito difícil a gente ter uma participação efetiva deles na sociedade, na propaganda, na mídia. O filme está reforçando isso, mostrando uma superioridade branca, uma liderança branca, e naquela massa de pobres da Cidadela, até aquela cena quando ele abre os dutos de água, né? Você tem uma massa de desfavorecidos embaixo. Então, é uma maneira de ilustrar a sociedade como ela está hoje. Entre as noivas, a gente tem a Toast. Ela é negra. E tem uma outra que ela me parece ter uma pele mais amarelada. Uma das Luvalines também tem uns traços bem indígenas, vocês não acharam? Vai ver que uma dessas atrizes, ela possa ter alguma descendência aborígene, e aí ela dá essa impressão de parecer meio indígena. Pode ser isso também. Sim. da questão do empoderamento feminino. O que são as vulvalines? Meu Deus! Sabe? Eu não estava preparada para isso. Quem estava, gente? Isso é demais. São vovozinhas motoqueiras muito fodas. Eu quero ser uma vulvaline quando eu ficar velhinha. O foda delas é que elas conseguiram pegar toda essa transformação do mundo, né? Então, elas não só carregam ali esse empoderamento de conseguir viver nesse mundo até se tornar uma idosa, o que deve ser extremamente difícil, mas elas também têm toda a questão de transmitir a sabedoria dos tempos passados, né, para gerações futuras. A gente volta meio que a um contexto pré-histórico, né, onde a expectativa de vida era curtíssima, 25 anos no máximo, e você ter idosas e conseguiram se manter vivas num mundo onde mulher não passa de uma mercadoria é uma mensagem muito poderosa. E aquela questão da malinha com as sementes, gente, aquilo é muito significativo. Sim, elas estão pensando no futuro, né, da humanidade, elas estão pensando em recriar o mundo em que elas viveram quando eram jovens. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais subversivas, além da questão da representatividade, que é importante, é o fato de que o filme ele dá um vislumbre de um mundo livre originado na decisão das mulheres, né? E pensado a partir de uma ótica feminina e mais empática. Por exemplo, tem uma hora que a Degen fala com uma das vulvalines e ela questiona por que as mulheres precisam matar, né? E ela fala, não, a gente não precisava no passado e tal. E acaba que a Degen se encarrega de pegar essa mala com as sementes e transmitir o conhecimento para o futuro, né? O conhecimento que foi passado para ela por essa vulvaline. Ela pega a mala da vulvaline com as sementes, mas ela também está grávida. Tem uma hora que ela começa a conversar com a criança ali dentro dela, como se fosse um menino. Aí uma das vulvalines questiona, mas e se for uma menina? Então, acho que tem um simbolismo ali. Ela está carregando a semente da vida, do renascimento da vida, mas também nela a esperança de que é de uma nova sociedade que pode ser uma menina ali dentro dela também. A gente pensa, o que teria acontecido com as meninas que nasceram sob o domínio do Immortan Joe? Será que elas seriam ordenhadas? O que ele faria? Ele transformaria as filhas em escravas também? Então, qual era o papel que as meninas tinham nesse mundo? Devia ser um destino terrível. E de repente vem uma senhora idosa e mostra que pode haver uma nova possibilidade. Você já pensou? E se for uma menina? E se a gente puder reconstruir um novo mundo? Repensando o valor da mulher no contexto do filme, né, em que a gente era só um objeto de exploração. É uma coisa que é inédita. Eu não me lembro de ter visto. E eu acho que até o personagem do Nuts, ele tinha essa loucura do fundamentalismo religioso, fazia de tudo para agradar o Joe, né? É uma idolatria, assim, sabe? É uma coisa muito passional. É uma busca por aceitação, né? Sim. São muito frágeis, na verdade, os Warboys, por mais que tenha essa coisa de somos foda, lutamos e morremos. E é uma inversão, né, do sexo frágil. Quem é o sexo frágil na história? É verdade. São as meninas que estão fugindo para se libertar ou são os carinhas que estão tentando a aceitação do líder o tempo inteiro? E o Nux, ele tentou ser aceito pelo Joe várias vezes, né? E ele não foi aceito, ele não foi acolhido. Não teve os portões de Valhalla abertos para ele poder entrar, né? Nesse momento de ruptura do personagem, que ele está isolado, acho que é a Capable, né? A Ruivinha. Uhum, a Ruivinha. É, a Ruivinha, ela estende a mão para ele, né? O breve contato dessa empatia com ele muda ele. Eu acho que o Nux representa também aquelas pessoas que são capazes de presenciar uma outra perspectiva e mudar de opinião. Entendeu? Que nem tudo está engessado, que as coisas podem ser mudadas, elas podem ser melhoradas, as pessoas podem evoluir nas suas ideias, entende? Desde que elas tenham a oportunidade de adentrar o mundo das outras pessoas e ter empatia pelas outras pessoas. E ainda mais um personagem masculino mudando de ideia. Quantos ataques a gente vê todos os dias a blogueiras, a vlogueiras, a mulheres que expressam sua opinião. Isso também tem um simbolismo muito grande. Sim, A questão do Nux tem uma mensagem muito forte de questionamento aos conceitos da masculinidade, né? Porque o que os Wallboys representam ali, pelo menos que eu interpretei, é a masculinidade, são muito relacionados à violência, são muito extremos, tem que ficar se provando. Então, quando o Nux consegue desconstruir isso com a ajuda da Capable, ele mostra que é possível ser de outra forma, que ele não é porque ele é um garoto, ele precisa ser um garoto de guerra, entende? E é só aí que ele consegue fazer algo heróico realmente, quando ele passa para o outro lado, sabe? Ele consegue realmente mostrar coragem e bravura que não está relacionado a se provar que você é truculento, é violento, mas sim que a bravura está em ajudar as outras pessoas, em se conectar a elas de alguma forma. E é aí que ele realmente faz o seu verdadeiro sacrifício, né? E um sacrifício que é a escolha dele, né? Porque em outro momento ele teria feito um sacrifício, mas por causa de uma doutrinação, não por causa de uma escolha que é verdadeira, que torna Sim. ele um indivíduo. Isso. Ele se encontrou depois que saiu da doutrinação. Ele achou que ele estava num caminho. Mas só depois ele percebeu que aquilo não era para ele. E ele falou: bom, agora que eu tenho a minha consciência, o meu poder de escolha, eu escolho agir de tal maneira. Isso é incrível, isso é fantástico. Oh, what a day! What a lovely day! Uma das coisas que esse filme mais conversa com a nossa sociedade é a questão do capacitismo, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem uma protagonista que não tem um braço, que usa uma prótese mecânica e que é, assim, uma protagonista de um filme de ação, que lidera, que faz escolha, que não é vista com condescendência, nem é desprezada por não ter um braço. Quando a gente olha a ficção científica, a gente tem bons exemplos de personagens que possuem alguma deficiência. A gente tem um Soldado Invernal, a gente tem o Luke Skywalker, temos o próprio Darth Vader, temos em Eu, Robô, o Detetive Spooner tem um braço mecânico, enfim. Mas mulheres que apresentem algum tipo de grau de deficiência, isso é muito raro. Eu me lembro de ter visto algumas em Star Trek e olhe lá. Você apresentar uma personagem com tal grau de protagonismo na ação, que não tem um braço, ela se usa de uma prótese mecânica, mas ela não apresenta nenhum tipo de impossibilidade, tanto que ela desce a porrada no Max, mas com uma propriedade. Sim. Passa uma mensagem muito forte para a audiência, de olha, você é capaz de muita coisa. Porque as pessoas com deficiência geralmente são representadas, ou primeiro como vilãs, porque têm deformidades e aí só podem ser do mal, ou como pessoas incapazes, ou como pessoas que estão tentando superar aquela deficiência que elas têm. E aí, quando a gente vê uma personagem como a Furiosa, que não tem um braço, quantas pessoas devem ter se identificado com isso e até mudado a percepção delas a respeito da deficiência? A gente vai deixar aí para vocês um texto de uma menina que tem uma deficiência muito parecida com a da Furiosa, né? E ela escreveu sobre o filme, então é muito interessante o texto dela. E eu queria falar um pouco desse texto, porque não é meu lugar de falar sobre deficiência física, né? Ela falou o seguinte, que primeiro que a prótese da Furiosa, ela é muito realista. Porque se você pegar, por exemplo, o filme A Prova de Morte, lá do Robert Rodriguez, tem uma menina que não tem uma parte de uma perna, né? E a prótese dela é tipo uma metralhadora, sabe, gente? Isso não faz o menor sentido. E mesmo outros filmes também, assim, por exemplo, saiu recentemente o Robocop. Tudo bem que é uma outra proposta, um outro tipo de futuro. Mas eles fazem a prótese dele, né? Que é, na verdade, é uma prótese quase de corpo todo. Mas é uma prótese que tem uma sensibilidade, os movimentos finos. É um futuro muito distante, digamos assim, na tecnologia, aqueles movimentos finos. E a prótese também é uma armadura, no caso dele, do Robocop. E no caso da Furiosa, não. Você vê que a prótese dela é uma coisa frágil, né? É uma coisa que auxilia em algumas atividades, mas se ela meter a porrada em alguém com aquela prótese, a prótese vai quebrar. E acho que mostra também que ela está acostumada a lidar sem a prótese. Eu acho que ela usa, ajuda ela a dirigir, por exemplo. Mas que ela faz normalmente as coisas sem ela também. Então, o que a menina fala é que durante o filme você vê em alguns momentos a Furiosa encontrar soluções que estão de acordo com a deficiência dela. Então, por exemplo, quando ela está tentando estabilizar a arma, num outro filme de ação qualquer, vamos supor um Michael Bay, ele teria pegado com a prótese e atirado e pronto, entendeu? Mas ela não, ela foi lá e estabilizou a arma no ombro do Max. Isso é uma solução, porque ela não tem a outra mão para fazer isso. Realmente, isso é Uma foda. solução criativa para um problema que ela tem, para uma dificuldade que ela tem, mas que não é intransponível, que ela consegue realizar. O que essa menina também fala é que, por exemplo, uma pessoa que tem duas mãos vai conseguir fazer uma tarefa usando as duas mãos. Ela tenta encontrar soluções para resolver aquela tarefa com uma mão só. Eu gosto muito dessa cena dela apoiando a arma no Max, porque ele tenta atirar e erra. Se fosse um herói de qualquer outro filme, ele acertaria de prima, né? E era capaz dele explodir o negócio. Porque é assim, né? As balas têm um poder incrível de explodir qualquer coisa. Verdade. É incrível. Aí ele erra. E a Furiosa, né, do tipo, ah, me dá logo esse negócio aqui, caramba. Como ela não consegue apoiar a arma, ela apoia nele. Gente, é incrível. Você vê os dois cooperando. Você não tem um sendo responsável pela ação. Então, um ali precisou do outro. Sim. Uma coisa que é legal na forma como trataram a deficiência física dela, que isso nunca é uma questão, né? Ninguém nunca tá perguntando para ela, ah, como foi que você perdeu o seu braço? Como você faz para realizar tal tarefa? Não. E, tipo assim, a deficiência física ali, naquele contexto, naquele mundo, me parece uma coisa mais natural, mais comum, que é visto hoje na nossa sociedade, né? Nesse contexto desse mundo violento do Mad Max, isso deve ser muito comum. E mostra que a Furiosa é uma sobrevivente, porque imagina fazer uma amputação no lugar onde você tem água restrita, onde você não tem remédio, onde você provavelmente sofre com problema de nutrição, porque você não tem comida. Ela mostra mais uma vez o caráter de sobrevivente dela por conta da amputação que ela sofreu. Mas abre também a possibilidade dela ter nascido com essa deficiência, né? Porque nem todo mundo tem uma história de tragédia para contar, né, gente? Às vezes as pessoas nascem com uma deficiência congênita. É Sim, verdade. eu fiquei com a impressão de que ela deveria ter sofrido algum tipo de amputação, pelo caráter do trabalho dela. Mas sim, claro, ela poderia ter nascido com isso. E o capacitismo, ele também se revela em outros personagens, né? Porque hoje na nossa sociedade, uma mulher grávida é quase uma mulher doente, não pode fazer nada, né? Tem que ficar quietinha, não pode sair, tem que deixar de ter aquela personalidade que ela tem, fazer as coisas que ela faz e voltar a sua vida para o bebê e assumir a personalidade da mãe. A mãe que preza pela barriga mais do que por ela mesma, pela própria saúde, pela própria felicidade. Então, eu acho que esse filme também, uma personagem que para mim, ela é tão subversiva quanto a própria Furiosa, é a Angarad, a Esplêndida. Esplêndida. Isso, porque ela tá profundamente grávida, né, gente? Já deve estar ali nos seus oitavo mês. 150% grávida. Exatamente. Na primeira cena que as noivas aparecem, acaba acontecendo uma briga entre a Furiosa e o Max. E a Angarad, ela se joga para salvar a Furiosa, né? Ela entra na ação, assim, com tudo. Ela dá porrada no Max também, sabe? E ela se move no caminhão em movimento, ela abre a porta, vai anda escalando pelo lado de fora, sabe? Ela é uma personagem de ação e ela tá muito grávida, né? Também tem essa questão de subverter a lógica, de essencializar a gravidez, né? De tornar ela aquele momento mágico para a mulher, entendeu? Sim, e de que a mulher grávida seria E outra frágil. coisa, a gravidez, ela demarca o gênero, né? Ela é muito delimitante de gênero. Então, assim, É verdade. uma mulher grávida é vista como o máximo da feminilidade. Você vê esse símbolo agindo num filme de ação, entendeu? Isso é muito assim, fora do comum. E a cena da mulher grávida protegendo uma outra mulher de ser morta. Aquela cena em que ela abre a porta para proteger a Furiosa. Nossa, aquilo é muito forte, gente. Eu até vi uma crítica muito interessante sobre a morte dessa personagem, que falou o seguinte: o que matou a personagem foi o tiro que o Max deu no começo, quando ele ainda não tinha se juntado com a Furiosa, né, que acabou acertando de raspão a perna dela. Então ela foi subir de volta para o caminhão e a perna dela falhou e ela caiu, né? Nossa, é verdade. E isso é uma forma de lembrar a gente que a neutralidade também mata. Nossa, é Quando verdade. você está neutro numa situação de opressão, na verdade você escolheu um lado. Faz sentido. Outros personagens que também vivem o capacitismo são as mulheres idosas. E eu fui atrás de saber um pouco mais da Melissa Jaffer, que é a mais velha das Vuvalinhas, e eu vi uma declaração dela que eu achei muito interessante, assim, eu queria compartilhar com vocês. Ela disse que realizou as cenas de ação dela, não teve dublê, nada disso, né? Caraca! Ela tem 78 anos, gente. Que legal! Ela disse que o pessoal da equipe vinha perguntar para ela se o diretor tinha obrigado, que ele não devia ter pedido isso para ela. E ela perguntava: mas por quê? Ah, porque você já é uma mulher mais velha, né? Você já é idosa. E aí ela respondia que estava adorando cada minuto do filme, né? E aí ela disse assim, que eu vou ler aqui, que eu fiz uma tradução livre. Ela disse: os papéis que são oferecidos nesta idade, francamente, ou você está numa casa de repouso, ou morrendo em uma cama de hospital, ou sofrendo algum tipo de demência, ou tudo junto. Já me ofereceram papéis em que eu literalmente morria e voltava à vida. Então, quando me ofereceram essa personagem, eu pensei bem, eu jamais teria uma chance como essa novamente antes de morrer. E é por isso que eu aceitei, e tem sido absolutamente maravilhoso. Muito foda. Maravilhosa você, querida. Isso Nossa, mostra que também como é bonito. restrito o papel dos idosos, né, para o cinema. É muito, muito restrito. Eles não são colocados em papéis de ação, em papéis determinantes num filme. Quantos protagonistas idosos a gente tem? É só em filme de que realmente é em um asilo, coisa assim. A última vez que eu me lembro de ter visto idosos que começam a ter uma participação ativa foi em Cocum, mas eles estavam em um asilo, né, um retiro, alguma coisa assim, e são preenchidos por uma essência alienígena que deixam eles joviais, então eles jogam bola, eles fazem sexo, eles viajam, mas se a gente olhar o padrão, realmente não tem. Também tem outros personagens que têm deficiências físicas, né, nesse filme. Por exemplo, tem os dois filhos do Joe, que são o Corpus Colossus e o Rictus Erectus. Aliás, que nome, gente, meu Deus. Nomes Não. hilários. O filme tá de parabéns por todos os nomes, né? Porque Imperatriz Furiosa, gente, Já sério. começa lacrando no nome, né? Sim. Esses dois filhos do Joe, eles têm deficiências, né? Tem o Rictus Erectus, que eu acho que é um personagem super estereotipado, assim, eu achei ele muito desnecessário, podia nem ter. Que é aquele personagem grandão que tem alguma deficiência mental, assim, que a gente não sabe muito bem qual que é, o que que é. Tem o outro filho dele, que esse eu já achei que tem uma representação interessante, que é o Corpus Colossus, que ele tem uma deficiência de crescimento, né? Ele tem o um corpo pequenininho, assim, e tem algum problema respiratório, ele usa um tubo. Isso é um problema do ator mesmo, ele usa esse tubo também. Ele é representado como uma pessoa super inteligente, né? Ele é como se fosse estrategista ali. Ele faz lembrar o Master Blaster de A Cúpula do Trovão, que ele até Ah, tem um desafiava a personagem titia. assim? Tem. Ele falava: quem que manda em Bartertown? E ela é obrigada a responder: Master Blaster. O Rictus Erectus também, né? O Rictus Erectus talvez seja uma releitura do Lorde Humongous, do segundo filme, que é um cara grandão, assim, que usa uma tanguinha e uma máscara de hóquei. Então, assim, a figura deles é parecida. Então, talvez seja realmente fazendo referência a esses personagens da saga, né? O próprio Imorto, o corpo dele não é perfeito. Ele seria um Darth Vader do deserto, talvez. Com aquela, tipo, uma armadura, né? Aquela máscara. E aquela cena deles lamentando: ah, é porque eu tive um irmão, ele era perfeito. Mostra quanto eles estavam buscando aquilo e a que ponto eles chegaram. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. O filme foi muito criticado porque o Max não é o herói como foi nos outros filmes, o herói perfeito dos anos 80, né? Que era bem, foi a época bem de auge de Chuck Norris e Van Damme e essas coisas. Se bem que o Van Damme já é mais anos 90, né? Foi um filme, acho que foi consagrado por isso, por ter essa figura do herói foda. E nesse filme não tem. E viram isso como um problema, né? Essa foi a maior crítica do público de forma geral, né? E dos fãs principalmente. Mas se você for analisar a história dos Mad Max, o Max ele sempre meio que cai de paraquedas na história, né? Nunca é uma história sobre ele, é uma história sobre outros personagens no qual ele está envolvido. E é interessante que George Miller tenha tido a visão de que o mundo mudou desde o último Mad Max. Poxa, o cara pensou no futuro. Ele realmente olhou para frente. Mas tem gente que não faz isso. E outra, né? A crítica de que, ai, porque ninguém grita com o Mad Max, ai, não assistam o filme. Foi o melhor tiro no pé que eles poderiam ter feito. Verdade. Porque lotou o cinema Virou de mulheres propaganda, falando: eu né? quero, é furiosa. Virou propaganda. Ai, não assistam o filme. Agora é que eu vou ver mesmo. Quando eu percebi o rio de Mail Tears, eu quis nadar de braçada, mas eu fui correndo pro cinema. Nadar de braçada foi ótimo. Oh, what a day! What a lovely day! Eu li muito sobre Mad Max essa semana. Tem um texto dizendo que o filme não é nem machista nem feminista. Ele é humanista. Ai, ai, ai. Mas a crítica é interessante, porque ele fala o seguinte, que o único motivo pelo qual se aceita que uma mulher roube o protagonismo de um homem no filme é porque ela é uma mulher. E ela sendo uma mulher, mesmo que ela protagonize um filme, ela é uma personagem secundária. Então, no fundo, Mad Max se ancora no machismo da indústria. Sim, ele se aproveitou do contexto machista para revolucionar nesse sentido, né? Mas o autor desse texto que eu li, ele não vê como se fosse um cavalo de Troia, né? Como se o autor tivesse usando do machismo da indústria para inserir ali uma forma de subversão. Mas sim, como se fosse um machismo pura e simplesmente, uma coisa que eu não concordo. Eu acho que funciona meio que como um cavalo de Troia, entende? Sim. E aí ele fala, por exemplo, que se a gente trocasse a personagem da Furiosa por um homem, jamais esse filme seria feito. Porque quando um homem coopera com outro homem, no nível de cooperação e cumplicidade que a Furiosa e o Max tiveram, eles são considerados homossexuais. Nossa, é verdade. É, que nem, por exemplo, o Sam e o Frodo. Mas eu acho que essa também é uma forma de você usar o sistema contra o sistema, vocês não acham? Sim, concordo. Quando que Hollywood ia fazer um filme de 200 milhões com uma protagonista feminina num universo que já foi de uma franquia masculina? Vocês acham que isso ia acontecer? A gente tem que lembrar que essa é uma indústria de milhões de dólares, sedimentada numa maneira de se fazer filmes em que os homens sempre são protagonistas, eles sempre são peças-chave do enredo. E a gente tem uma produção desse nível, com esse enredo, onde a gente tem uma protagonista como a Furiosa resgatando mulheres, por mais que o papel dela só pudesse ser feito por uma mulher, ainda assim ele é muito subversivo. Ele ainda assim tem um impacto muito grande. Eu entendo a crítica, e por outro lado, é uma indústria sinalizando algo novo. Então, de uma maneira ou de outra, do modo como a gente encara os personagens ou não, ele ainda é um filme muito subversivo. Eu acho que o papel do Max nesse filme é muito próximo do que deveria ser o papel do homem no feminismo, né? Que é o de apoiar, o de ajudar, dar o espaço para que a mulher também possa liderar e que ela possa ser agente da própria revolução. Não só no feminismo, mas na sociedade como um todo, né? Em que eu acho que os homens têm que aprender cada vez mais a lidar com mulheres em papéis de liderança. Esse protagonismo, essa liderança da Furiosa, ele não tenta roubar dela. E além dessas críticas que foram feitas pelo público em geral e pelos fãs, teve críticas do próprio movimento feminista, né? E em especial eu queria citar as críticas da feminista Anita Sarkeesian, que quem não conhece ela tem um canal que chama Feminist Frequency no YouTube, onde ela analisa cultura pop, e ela fez recentemente um projeto de financiamento coletivo para fazer vários vídeos de análise de games, né, da representação das mulheres em games. Então, assim, ela é meio que especialista em representação feminina, e a crítica dela hoje influencia demais o setor, né, de games e tal, e da própria cultura pop, ela se tornou uma referência. E por isso eu acho importante trazer as críticas dela para a nossa conversa. Mas, ao mesmo tempo, eu sou forçada a dizer que eu não concordo com ela, com as críticas que ela fez, e a gente vai discutir aqui por quê. Ela nem fez um vídeo sobre o filme, ela fez só uma sequência de tweets explicando por que que ela acha que Mad Max não é feminista. I want them back! They're my property! O primeiro motivo é: o filme Mad Max, especialmente as câmeras, objetificam as esposas. São alguns segundos em que a câmera mostra a situação delas, quando elas finalmente saem, né, da máquina de guerra, que a gente tem uma visão delas. Elas eram escravas sexuais, então elas teriam que estar vestidas como, para não ser objetificadas? Com cota de malha? A câmera, ela não objetifica as esposas, porque existem alguns segundos, quando, como a Sibila falou, quando elas são apresentadas ao público, que elas estão numa cena que poderia ser uma crítica válida se você se resumisse a essa cena, porque elas descem do carro em roupinhas minúsculas, elas estão bebendo água ali na mangueira, aí, sabe, a câmera foca também no corpo, principalmente da Angarade, que está grávida. Então, nesse momento, você pode até dizer que a câmera, de certa forma, objetificou as esposas. Mas isso eu acho também que foi feito de forma intencional pelo George Miller, porque em seguida a Furiosa se mete na briga com Max e as esposas interagem na luta, elas participam da ação. Então foi meio que para criar esse choque, né? De você esperar Sim. uma coisa do personagem e ele te apresentar outra. Esperar que aquelas personagens fossem bibelôs, sexualizadas, e de repente elas são mulheres que vão agir, que são fortes também, que têm força física, apesar daquele corpo magro, né? E que estão dispostas a cair no braço com um homem para salvar a colega, né? Para salvar a amiga. Então, em nenhum outro momento a câmera foca no corpo delas, assim, de forma sexualizada. Tem um momento que foca no corpo da Angarade, que é quando ela salva a Furiosa, né? Aquele momento que a gente já comentou, que ela usa o próprio corpo como escudo. Então a câmera foca, mas não foca sexualizando, ela foca meio que na gravidez, eu acho. Olha bem pro corpo dela, ela tá profundamente grávida, tá quase se jogando num caminhão para salvar a colega. Então eu acho que esses são os dois momentos que o corpo delas tá em evidência, sabe? Uma crítica que eu tenho a esse comentário da Anitta, eu acho assim, que sim, elas estão com roupas curtas, sim, nesse primeiro momento, que são 5 segundos, elas são mostradas objetificadas entre aspas, mas para ter o choque depois, como a Gisele falou. Mas a gente tem que analisar um pouco além, sabe, do que está sendo mostrado ali pura e simplesmente. Sabe, a gente tem que pensar nas mensagens que estão atrás das coisas. nem tudo vai ser puramente um reforço. Às vezes uma coisa vai estar ali por uma crítica. Para qualquer coisa que a gente tiver que analisar, sair dessa camada superficial, que tem até um momento em que uma das Uvalines está nua, né, que está servindo de isca, ali ela está sendo objetificada? Eu não acho. Nem foi mostrada de uma forma objetificada pela perspectiva da câmera. Então, assim, acho que tem que aprofundar um pouco mais as análises aí. Sim. We are not things. We are not things. A segunda crítica da Anita Sarkeesian é a seguinte. Os vilões de Mad Max são caricaturas misóginas, o que atinge os mais misóginos, mas não previne contra formas mais usuais de machismo. O público não vai se questionar sobre como o machismo realmente atua em nossa sociedade. Olha o quanto debate esse filme gerou. Sabe, como assim não vai questionar sobre o machismo atuando na sociedade? Não só na questão de objetificação, mas de tudo que a gente falou aqui, sabe? De idealizar o macho, sabe? Da questão da masculinidade, da parceria entre homem e mulher, de ter a possibilidade de homem e mulher atuarem juntos sem ter um interesse romântico. Questiona tanta coisa que não é possível que ela não tenha desdobrado isso, que todo mundo está comentando. E tem aquela coisa também, né? Será que a obrigação do filme ser um tratado feminista? Sabe? Ser um tratado de estudo de gênero? Entende? Eu acho que a Anitta dormiu em boa parte do filme. Tirou pra um cochilão. Pra ela ter perdido tanta referência, gente. Ela pescou ali nas cenas. Como que ela não consegue pensar em tudo que está sendo criticado, em todas as cenas em que o Max apoia a Furiosa, quando ele poderia muito bem roubar o protagonismo dela, em toda a questão da propriedade que gira em torno do corpo feminino, isso não é uma crítica ao machismo e à misoginia que a gente tem hoje? Eu acho que ela dormiu, gente. O filme atinge, sim, o machismo cotidiano. Mas ainda que não atingisse, ainda que o tema fosse unicamente o da exploração sexual por conta de um homem extremamente misógino, ainda assim valeria a pena, porque o que é distopia para uma mulher americana, para uma feminista que tem reconhecimento, que já fez uma universidade, que já fez uma faculdade, uma feminista que de certa forma tem alguns privilégios, não é para muitas mulheres no mundo. Isso é uma realidade para muitas mulheres no mundo. Então a gente tem que combater o machismo cotidiano, sim. Esse machismo que é difícil da gente identificar, porque ele é velado, porque ele está muito sedimentado na cultura. Mas a gente também tem que atingir o machismo mais agressivo. Não é mais agressivo, mas o machismo que tem essa forma mais violenta, de uma violência mais visível, entende? Eu acho que é válido também. Eu não invalidaria a proposta se ela não atingisse o machismo cotidiano. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Terceira crítica dela foi: o feminismo de Mad Max resume a mulheres podem dirigir rápido e matar pessoas também. Ai, que soninho dessa crítica, meu Deus. O Mad Max é uma história contada da perspectiva da estrada. A gente sempre vê ele caindo na estrada e participando da ação dos outros, envolvendo uma perseguição ou uma estrada. Então, obviamente, que a gente vai ter mulher dirigindo nesse filme. Reduzir o filme todo, toda a perspectiva feminina, toda a participação das mulheres no filme, a apenas dirigir e matar, olha, é reduzir a mensagem, reduzir muito. Então, toda a parte de sororidade, de identificação daquelas mulheres, de você resgatar o Nux, por exemplo, que teve uma visão de mundo diferente, de você ter mulheres idosas que conseguiram sobreviver num mundo desse, de você ter homem e mulher cooperando, ela reduz só a isso? Até tem uma fundamentação, assim, de que antes a gente só tinha personagens submissas, agora vamos trocar as personagens submissas por personagens femininas que se parecem homens. Isso é um ponto válido, mas a questão é, a Furiosa, ela não é a versão feminina de um homem, entende? Ela é, de fato, uma mulher, ela dirige rápido, ela mata, as Uvalines matam, sim. Mas elas têm uma sensibilidade, elas têm fraquezas, elas têm limitações, elas são humanizadas, elas não são o herói durão, né? E aí tem outra questão que acho que se reflete muito mais nas noivas, que são mulheres delicadas e tal, mas que ao decorrer do filme elas mostram atos de bravura que não estão relacionadas a matar pessoas, até porque elas são muito, muito pacifistas, né? Mas elas encontram outros tipos de força, que é, por exemplo, levar as sementes com a responsabilidade de construir um mundo novo. É que a Tido, ela, ao decorrer do filme, ela tinha, ah, não, eu quero voltar, eu vou me entregar, e não sei o que. Elas, não, não, vocês não são coisas. E aí, no final do filme, ela faz isso, Rictus, me leve, mas ela faz isso pra enganar ele, né, pra conseguir salvar as amigas. Então, o filme mostra tantas formas de força feminina que não dá pra resumir de que mulheres podem dirigir rápido e matar pessoas também. Eu acho que essa crítica dela não é tanto dirigida às noivas, mas muito à Furiosa, né? Que é a Furiosa que dirige e a Furiosa que mata no filme, né? Então, eu acho que ela perdeu o ponto principal dessa personagem, que é o seguinte: a Furiosa, ela tem um propósito nobre. Ela não tá ali para dirigir rápido e matar pessoas. Isso é o meio que ela usou para atingir esse objetivo nobre, que é libertar as esposas da dominação do Joe e levar elas para um lugar onde haveria esperança, um lugar que é comandado por outras mulheres. Uhum. Ela focou num processo em vez de focar numa mensagem. Eu acho que esse foi o grande problema dessa crítica da Anitta. They're looking for hope. What about you? Redemption. Por fim, a última crítica é: nós precisamos de representações de mulheres poderosas, mas também precisamos repensar os conceitos de poder e ir além da glorificação da violência. É engraçado porque quando Jogos Vorazes e Brave foram criticadas porque as heroínas não eram feministas suficiente, porque criticaram a Katniss porque ela não seria ativa, ela seria muito passiva, ela não seria forte no sentido de matar as pessoas, porque ela é muito mais generosa, ela tem uma questão de pacifismo, porque na arena ela entendia os outros como vítimas também, né? Então ela não saía matando todo mundo e sendo a heroína foda, né? Nos termos que eram conhecidos antes. Então essa é uma crítica que é o inverso, né? De tipo, nós precisamos de mulheres poderosas, mas essa aí não serve, tá? Anula. E é sempre isso, sempre que surge uma heroína que as pessoas conseguem se identificar, uma heroína humana, uma heroína com limitações, mas também com forças diferentes, que nunca vai ser, elas nunca vão manifestar o mesmo tipo de força. Uma vai ser mais pacifista, a outra vai ser mais que é, sabe? Vai ser chutar traseiros. E aí o que fica é, não, ainda não é feminista o suficiente. Não, ainda não tá bom o suficiente, sabe? É a mesma coisa, a mulher tá sempre nesse papel de se provar, de ter que ser boa o suficiente. E parece que o próprio feminismo agora tá reforçando isso, sabe? Parece que só vale se contemplar todos os quesitos do feminismo, porque tem que ser um tratado teórico sobre o feminismo. Gente, pera lá, né? Bom, eu queria entender qual é a glorificação da violência quando você vê mulheres cooperando entre si. É tão violento assim? Eu não entendi. E elas optam por fugir, por escapar desse sistema para ir para um lugar que é governado por outras mulheres. Elas não chegaram na cidadela e mataram todo mundo. Claro, a gente tem personagens femininas que, assim, são um pouco vazias de conteúdo, porque descem a porrada em todo mundo, descem o cacete na galera e acham que isso já tá bom. Mas não é o que a gente vê em Estrada da Fúria. É verdade. Então, como a Aline disse, será que a gente vai ter que ficar sempre, ah, essa não é feminista demais, ah, essa é fraca demais, ah, essa é pacifista demais, ah, essa mata demais. Ah, gente, poxa, a gente pode evoluir o discurso, né? Ela fala em glorificação da violência. E eu percebi, assistindo o filme, que na verdade é o oposto disso, né? Porque os personagens principais ali, as esposas, a Furiosa, o próprio Max, eles não defendem a violência, eles usam a violência apenas para se defender da violência com que eles são tratados. Mas, por exemplo, as esposas têm uma personalidade claramente pacifista. Elas falam para a Furiosa claramente: você disse que não haveria matança. Depois elas pedem que não machuquem os War Boys. Elas se preocupam em não matar sem necessidade, né? Uhum. E até mesmo a Dag, ela questiona a uma das Uvalines sobre por que as mulheres têm que matar também. E as Uvalines dizem que no passado elas não precisavam matar. Eu acho que até a bolsa cheia de sementes, ela é um símbolo desse futuro em que não vai ser necessário matar, em que os recursos vão existir novamente, que as pessoas vão ter paz novamente, entendeu? Então eu acho que o filme, na verdade, ele critica a violência desse mundo. Ele não está glorificando. Certamente o filme é violento, mas do filme ser violento para ele glorificar a violência, há um abismo gigantesco. Cabe a gente pensar um pouquinho, né? Refletir sobre o que a gente está vendo. Porque nem sempre aquilo que está sendo mostrado, ele quer reforçar aquilo que está sendo mostrado. Às vezes ele quer criticar aquilo que está sendo mostrado. E no fim, existe todo um resgate do mundo. Aquela bolsinha de semente, ela é um símbolo muito poderoso, né? Que você pode resgatar o mundo através de uma ação diferente da violência. O mundo acaba sendo resgatado por um grupo de mulheres que querem que as coisas sejam diferentes. Enquanto que o Morton Joe quer que tudo permaneça igual. Sim. E voltando um pouco no que a Aline tinha falado sobre a personagem nunca ser boa o suficiente, eu queria falar que existe uma diferença entre a gente perseguir uma personagem feminista e uma boa personagem. Para mim, quando você está buscando o feminismo na indústria do cinema, não é somente você procurar um padrão de personagem que é feminista e que preenche todos esses quesitos, mas é você poder ver mulheres em diversidade de papéis, inclusive mulheres machistas. Fazer com que as mulheres sejam representadas no cinema da mesma forma como elas existem na vida real, entendeu? Em todos os seus aspectos, em todas as suas múltiplas personalidades, suas ideologias diferentes. Eu não quero que tenham apenas mulheres poderosas e feministas. Eu quero que existam essas personagens, que a gente possa se relacionar com elas, mas eu quero também que exista diversidade. Sim, concordo. E quando a gente busca diversidade, a gente tem que pensar também que vai ter personagens que a gente vai odiar, que a gente vai falar assim: nossa, mas eu odeio essa personagem feminina, entendeu? A gente nunca vai se identificar com ela, mas a gente tem que buscar isso. Eu acho que isso é buscar o feminismo da indústria, entende? Não o feminismo dentro do microcosmo de um filme. Então vamos para as conclusões finais. Aline. Eu com certeza ainda vou ver o filme de novo. Porque, primeiro, cara, é um filme encantador visualmente. Tem personagens muito fodas. Vai sair cosplays maravilhosos desse filme. É, tive vontade, sim, de raspar a cabeça e passar graxa na testa. E, enfim, é um filme bem... É um filme bem inspirador e tô gostando muito de ler todos os textos sobre isso, os debates que estão surgindo em torno disso. Então, se você não viu, chegou até aqui com todos a tonelada de spoilers que a gente soltou, vá ver. Se você já viu, fale sobre o que você achou, né? Eu acho interessante ter cada vez mais perspectivas sobre o assunto, que mostra que é um filme realmente muito profundo. E a outra coisa é que, cara, o que seria um comboio de guerra sem um guitarrista flamejante, né? Eu acho que... Mais uma coisa revolucionária desse filme. Se não tiver trio elétrico, não é minha revolução. Exatamente, exatamente. Gente, no cortejo do meu velório tem que ter um guitarrista daquele. Não tá entendendo, né? Espetáculo, espetáculo. Estrada da Fúria... rompeu com muita coisa que estava na mesmice, no filme de ação. Eu acho que estava faltando um filme como esse. Eu também não vejo a hora de poder assistir ele de novo, porque no primeiro momento você fica tão deslumbrado, né, que alguns detalhes podem até escapar. Eu gostaria de ver de novo para poder, assim, saborear, vamos dizer, um filme com todo o vapor de gasolina e graxa que ele tem, porque ele ficou muito, muito bom. Ele ficou, se ele não está próximo da perfeição, ele não é a perfeição, ele está próximo da perfeição, porque faltava alguma coisa nesse sentido de mostrar que um novo mundo é possível sem tanta violência, assim, né? Sem toda aquela testosterona exalando, escorrendo pela tela. Então, é um filme que vale muito a pena e que, assim, fico muito feliz que ele tenha sido produzido. Eu só posso recomendar fortemente que vocês corram para o cinema e assistam esse filme no cinema, de preferência, quem puder, porque vale a pena, vale o ingresso. Visualmente o filme é lindo, é maravilhoso. Eu sei lá, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ver no cinema filmes de aventura, de ação, filme que tem explosão, efeito especial, essas coisas, sabe? Porque se for pra assistir draminha cult, eu assisto em casa no Netflix, então... Eu acho que é um game changer aí também pra representação feminina nos filmes de ação. Pros filmes de ação de forma geral, né? Porque... Se eu fosse o Michael Bay, eu não saía mais de casa, assim, sem, sei lá, um capuz, um óculos, bem escondidinho, de vergonha. Honestamente, o que o George Miller fez foi uma aula. Eu, que não sou tão chegada, assim, em filme de ação, eu adorei o filme, não ficou cansativo pra mim. Eu acho que a gente tem que buscar também dar bilheteria pra filmes que... Tem personagens femininas interessantes, que tem uma proposta diferente para as mulheres, sabe? E se você pode dar essa entrada de ingresso, cara, dê. Ajude, sabe? Porque isso também mostra para a indústria que é viável fazer produções com mulheres, né? Espero que vocês tenham gostado dessa volta, né, cromada, como diria o Nux, brilhante cromada de Weekend Cast, só pra falar de Mad Max. Testemunhem esse momento. É. Witness, yeah. É, espero que todo mundo tenha gostado. Infelizmente não vai ser uma volta regular por enquanto, né, a gente só abriu essa exceção. Então, é isso, gente. Até o próximo, não sabemos quando, Weekend Cast. Tchau. Tchau, gente. Bye-bye.